A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, ministrações sobre o livro de Números, sempre orando para que cada palavra da Escritura, a Escritura como palavra viva, que Jesus Cristo encarnou, transforme-se em santidade nas nossas vidas e nos aproximemos da imagem e da semelhança dele em cada capítulo, em cada versículo da palavra do Senhor. Louvo ao Senhor, aproveito para falar agora e depois ficar tranquilo, porque muitos irmãos estão mandando, irmãos e irmãs, estão mandando números para serem adicionados, e na medida do possível nós vamos adicionando ao grupo e não parem, continuem mandando as mensagens para outros conhecidos seus, amigos, familiares, irmãos na fé, e também motivando essas pessoas a inserirem-se nesse grupo de WhatsApp e acessarem o blog também, onde poderão encontrar muitas ministrações. Com grande alegria, então, que nós vamos compartilhar Números capítulo 25. Você pode depois, ou simultaneamente agora, acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Aliás, só um parêntese, o povo de Israel nesse momento adorou a Baal Peor. Voltando ao versículo 2, essas atitudes equivocadas influenciaram os israelitas a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos, Baal Peor em particular. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou a Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sob os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Tenda do encontro, irmãos e irmãs, é o tabernáculo. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24 mil. Outro parêntese, perceba bem: por causa do pecado que foi cometido, em Israel. Uma praga veio sobre o povo e muitos morreram. Voltando ao versículo 10, fecho parêntese. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, diz a ele: Eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zimri ben Salu. Zimri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: Atacai os midianitas e matai-os como a inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. O terceiro e último parêntese que eu faço para ficar claro a você: no Antigo Testamento, o povo de Israel ainda não tinha claro que a nossa luta é contra principados e potestades, poderes espirituais malignos, dominadores desse mundo tenebroso, Satanás, seus anjos caídos, na verdade, seus demônios e todo o instrumental que ele usa nesse mundo tenebroso e tudo aquilo que ele faz também para levantar em nós elementos que já estavam mortos da velha natureza, e ele tenta acordar, ele tenta despertar esses sentimentos que o Senhor já venceu na cruz do Calvário, já somos novas criaturas espiritualmente, mas Satanás tenta. Ele é o nosso primeiro inimigo, o segundo inimigo é o mundo, não como história, irmãos, mas como sistema de valores que se contrapõe à vontade soberana do Senhor, e terceiro, o nosso inimigo pior, que é a velha natureza, que tenta acordar, que tenta se levantar, que tenta voltar a fazer de nós pessoas que desobedecem o Senhor. Muito bem, passamos ao segundo momento da nossa devocional. Lendo para você uma nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. Infelizmente, o principal instigador da incredulidade e da apostasia de Israel foi Balaão. Mas isso só vai ficar evidente no capítulo 31, versículo 8 a 16. Um outro parêntese, irmão, irmã. Como disse nesses dois capítulos anteriores, o nosso desejo é que a experiência que Balaão teve, pontual com o Espírito do Senhor, tivesse colocado juízo na cabeça dele e ele tivesse então se dobrado perante o Senhor e passado a servi-lo exclusivamente. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, ele é um falso profeta, um mago, um feiticeiro, e não se rendeu ao Senhor. Foi só um momento de experiência. Aliás, cuidado, porque muitos irmãos vivem de um momento de experiência, às vezes num acampamento, às vezes num encontro, às vezes num culto, às vezes num louvorzão, e acham que já experimentaram o um novo nascimento, quando na verdade ainda não nasceram de novo. E mesmo tendo nascido de novo, entendam a partir desse texto que é possível que alguém que já tenha nascido de novo, no caso de Israel, aqui não era o novo nascimento do Novo Testamento, mas havia uma aliança firmada com Israel desde Abraão. E ainda assim, depois de Deus ter feito tudo o que fez, eles estavam suscetíveis a cair em pecado pela carne, pela contaminação com as mulheres, pelas relações sexuais ilícitas e imorais com as mulheres, e pior ainda, a adoração aos seus ídolos. Voltando à nota, Balaão não tendo conseguido destruir Israel por intermédio das maldições mânticas, ou seja, vidência e artes místicas, Balaão seduziu e enganou o povo de Israel por meio dos conhecidos e envolventes ritos religiosos da fertilidade praticados pelos cananeus em adoração a Baal. Capítulo 22, versículo 5 a 8, você vai perceber isso. O paganismo ao redor de Israel sempre conduzia o povo de Deus à idolatria, infelizmente. Nós comentamos ontem que, apesar de a Israel ser o povo escolhido por Deus para estabelecer a aliança e fazer dessa aliança com Deus a mensagem que abençoaria todas as nações da terra, nós percebemos, ao longo da história de Israel, centenas de contradições. E eu disse e reafirmo, o fato de encontrarmos centenas de contradições, em nenhum momento elimina a aliança que Deus fez com Israel. O povo de Israel pôde negar muitas vezes a Deus, mas Deus não negou a aliança que fez. Da mesma maneira é conosco. Muitos de nós podemos acabar caindo nos mesmos erros, a igreja pode cair em erros. Mas isso não elimina a aliança que Deus fez em Jesus Cristo. Por isso, não cabe nem amaldiçoar Israel, nem amaldiçoar a igreja. E repito, preciso repetir porque isso tem corrido nos nossos dias: não é bíblico que ninguém defenda a ideia de que os cristãos fiquem aí nas suas casas, desigrejados, sem vínculo com a igreja. Seria como se um israelita ficasse sem vínculo com Israel, ou um membro da igreja apostólica sem vínculo com a igreja primitiva, e assim por diante. O caminho não é esse. O caminho é permanecer em Israel e fazer o que Finéias fez: eliminar o pecado, restabelecer a aliança. E assim nós vemos a história de muitos reformadores em Israel e vemos muitos reformadores na nova Israel, que é a igreja. Então, não caia nesse engano. Você tem que se tornar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus maus caminhos, mostrar o fruto do seu arrependimento, começar uma nova vida, e se houver pecado, pedir perdão por um pecado cometido, mas permanecer. Permanecer. Muito bem. Balaão tentou de uma maneira, os moabitas tentaram de uma maneira através da guerra, através das maldições, através dos ritos religiosos, através da feitiçaria, através de tudo isso. Mas não tendo funcionado, assim como hoje não funciona, o paganismo ao redor de Israel sempre conduziu o povo de Deus à idolatria. E o paganismo no nosso meio também nos conduz e pode nos conduzir à idolatria. O secularismo, o mundanismo ao redor e dentro das igrejas, hoje em dia, procura levar os cristãos à relativização da fé. Tornar a fé relativa. Olha, eu acredito, mas só naquilo ali. Naquilo lá eu não acredito. Aquilo lá é daquele contexto. Bom, então se nós formos tirar cada coisa do seu contexto, Gênesis e o Pentateuco não valem, porque era do contexto do Pentateuco, um contexto bem mais arcaico. Depois, o livro dos Juízes também não vale. Os livros históricos também não valem. Os livros sapienciais também não valem, porque é sabedoria mais daquele tempo. Os livros proféticos também não valem. E tudo que os profetas falaram também não vale. Era parte do contexto de Israel. O que aconteceu no exílio, a volta do exílio também não vale. A reestruturação do povo de Israel também não vale. Os ditos de Jesus também não vale. As roupas de Jesus, os modos de Jesus, aquilo que Jesus operou, ah, não foi bem assim, não foi bem um milagre. Assim como no Mar Vermelho, não é que abriu o mar, não é que houve uma abertura do mar, não. Foi só um vento lá e eles passaram por um cantinho. Então as pessoas ficam tentando relativizar, teólogos ficam tentando relativizar aquilo que está na Bíblia. Nós podemos e devemos fazer crítica literária, crítica da forma, temos que fazer a crítica histórica, a crítica contextual, a crítica de cada século. Nós temos que entender a Bíblia no mais amplo sentido do seu contexto, e cada capítulo dentro do contexto do seu livro, e cada versículo dentro do contexto do seu capítulo. Muito bem, mas a palavra de Deus é inerrante. Se você relativizar um versículo, você vai relativizar toda a Bíblia. Você abriu o precedente para relativizar toda a Bíblia, então não vale mais nada. E é isso que o diabo quer. Portanto, irmãos e irmãs, para encerrar a segunda parte, o secularismo, o mundanismo ao redor e dentro da igreja, hoje em dia, procura levar os cristãos à relativização da fé, ao culto de Peor e ao caso de Cosbe, isto é, a impureza da carne e a desvalorização do espírito, como se encontra em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1. Cuidado com isso, com a velha natureza, que é a carne, falada pelo apóstolo Paulo, e a idolatria, que é a colocação de qualquer coisa ou pessoa em primeiro lugar na sua vida. Eu quero que você, agora mesmo, antes da palavra pastoral final, conclua: há alguma coisa que ocupe o primeiro lugar da sua vida? Ficar em casa, não ir à igreja, não orar, não ler a Bíblia, não congregar, não se comprometer com as missões ou com a missão. Não tomar santa ceia, não conviver com os irmãos, não suportar os irmãos mais frágeis, Não suportar os irmãos que estão começando, não suportar os irmãos que são muito conhecedores da Bíblia, e aí você fica até com um pouco de raiva deles, porque eles são muito conhecedores, parecem, para você pode parecer muito metidos. Não suportar as pessoas, não é isso tudo que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina muito claramente em 1 Coríntios que nós temos que amar e que nós temos que viver em Filipenses como Jesus viveu. E nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, como diz em Efésios, capítulo 4, versículo 13 a 15, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Romanos 8, 29, que diz que aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ora, Deus conheceu a todos antes da fundação do mundo. Todos! Espero estar explicando isso para muita gente que fala bobagem na igreja moderna. Deus conheceu a todos e predestinou a todos para serem conforme a imagem do seu filho. Mas nós temos que nos livrar dessa estratégia maligna. São duas estratégias. Primeiro, a guerra frontal. Nós enfrentamos isso diariamente. Há obras de feitiçaria, obras de magia para derrubar pastores, para derrubar líderes, para derrubar missionários, para derrubar os irmãos. Há obras terríveis. Essa é a luta frontal. E tem uma segunda luta, que é mais sutil e mais perigosa, que é a de fazer com que a igreja aceite os valores desse século. Ela se mundanize, ela se torne semelhante ao mundo. Essa é muito mais sutil, tornando alguma coisa como o primeiro lugar da sua vida, como eu ia dizendo. Pode ser o seu tempo, pode ser o eu acho, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se tiver um eu no centro, então esse ídolo é o eu. Geralmente o pior ídolo que nós enfrentamos é o eu. Não é Baal peor mais, mas é o eu. E esse eu pode estar tirando o tempo que é devido à oração, o tempo que é devido à leitura bíblica, o tempo que é devido à comunhão com os irmãos. A igreja primitiva passava todos os dias, eles estavam todos os dias reunidos. Pastor, hoje não é possível pela dinâmica da sociedade. Então passe o número máximo de, o maior número de dias que você puder, o maior tempo. Melhor colocando, achei o Espírito aqui nos coloca, o maior tempo que você conseguir colocar à disposição do convívio com os irmãos e da realização da missão, da consagração a Deus, da comunhão com os irmãos, da realização da missão, nisso se resume o tripé da vida consagrada, da vida religiosa, gaste para que você não seja um idólatra do eu e da velha natureza. Muito bem, passo agora a palavra pastoral. Penso que já tenha sido bastante claro com você. Abandone hoje, esse ídolo chamado eu e abandone outros ídolos que são decorrentes desse. Pode estar ligado ao esporte. Ah, não tenho tempo para a igreja, porque tem que ver futebol. Pode estar ligado à roupa. Ah, não tenho condição de me dedicar a Deus, porque eu tenho que pensar nos prazeres desse mundo. Pode estar ligado à casa, pode estar ligado ao trabalho, pode estar ligado ao cotidiano, pode estar ligado às mais diferentes áreas da sua vida, mas eu quero dizer, cuidado! Cuidado! Para que você não seja enganado por esse sutil, mas eficaz mundanismo que coloca você em primeiro lugar e depois os afazeres e os prazeres desse mundo e os cuidados desse mundo. Vai fazer com que a sua semente não vingue. Lembra da parábola do semeador? A primeira caiu à beira do caminho, o diabo rouba. O irmão ouve o sermão na igreja, saiu da igreja, o diabo já roubou. Já nem lembra mais o sermão, já chega em casa rebentando tudo, brigando. A segunda chega a entrar na terra, mas o terreno era grosseiro, era grosso, era impróprio para o crescimento da semente, porque é duro. Era duro o coração a muitos irmãos que não deixam a semente penetrar. Não deixam a semente penetrar e ela não penetra no coração. A terceira chega a penetrar. É o caso que eu falei dos encontros, dos retiros, dos acampamentos, dos cultos de louvor, dos momentos emotivos da igreja, dos momentos de entusiasmo da igreja. E aí a pessoa começa, mas dura uma semana, dura um mês, dura 6 meses. E depois ela fica dependendo de experiência em experiência. Ou então culpabilizando outra coisa ou outra pessoa para não se envolver. Preste atenção, você será cobrado por isso, pelos talentos que você não multiplicou no reino. No reino. Não é nos seus afazeres, não. Porque os ímpios até podem prosperar. Só que no dia do juízo final eles serão condenados. Só uma semente, um quarto da semente, caiu em terra fértil. Que é aquela da pessoa que ouviu a palavra, se converteu, mudou de vida, passou pela metanoia, significa mudança de mente, mudança de ser, mudança de atitude, mudança de valor, mudança, arrependimento, fruto de arrependimento, mudança de vida, mudou tudo. Agora o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É isso que acontece com aquele que cai em terra fértil. Se torna um trabalhador da Seara Santa. Uma palavra pastoral sobre esse capítulo 25, embora eu tenha considerado esse momento, pela graça do Espírito Santo, muito inspirador para orientar você e me orientar em primeiro lugar e depois orientar você em segundo lugar. Capítulo 25 de Números, tenho como proposição, que depois é desenvolvida, e depois desse desenvolvimento, para quem está fazendo provas aí, com pontos muito claros do desenvolvimento, um, dois, três pontos, e depois uma conclusão, segundo a proposição estabelecida, eu tenho como proposição que nós devemos nos manter firmes. Firmes! Firmes na aliança com o Senhor. Há um hino que diz: firme, firme, sim, firme na promessa do Senhor. Então nós devemos nos manter firmes na aliança com o Senhor. Não desista, não pare. Não fique aí inerte, imóvel, sem produzir nada. Ou então se corrompendo com o mundanismo e com a idolatria. Essa é a proposição. Voltando estritamente ao texto, os moabitas tentaram impedir o avanço de Israel. Você viu isso nos dois capítulos anteriores. Aliás, quem tem um pedaço do capítulo 22, por favor, envie para a irmã Vivian, eu vou tentar enviar também, para que ela possa colocar por completo lá no blog. Ela fez essa solicitação. Então, os moabitas tentaram impedir o avanço de Israel, como os malignos tentam impedir o avanço do povo de Deus, do passado ao presente e no futuro também. Eles tentaram impedir através de palavras de maldição, de Balaão, mas não tiveram êxito e não vão ter êxito nunca. Sendo assim, eles estabeleceram uma nova estratégia. Juntamente com os midianitas, buscando vencer Israel através da corrupção dos seus valores mais importantes. Atenção nisso. Se ele não consegue te vencer frontalmente, fazer com que você abandone, por exemplo, um hábito, ou a falta de hábito de conviver com os irmãos, ou abandonar um vício, ou abandonar a violência, se ele não consegue te fazer abandonar frontalmente a adoração ao Senhor, ele vai tentar uma outra estratégia. Nesse caso, eles se juntaram, Moabitas, perdão, e Midianitas, buscando vencer Israel através da corrupção dos valores mais importantes. Vamos fazer assim, vamos contaminá-los. Vamos fazer com que eles percam aquilo que é de mais importante para eles, aquilo que é de mais específico para eles. Aquilo que é mais específico para eles, melhor dizendo, os valores deles. A estratégia dos moabitas e midianitas passou a ser, então, a tentativa de corromper o povo de Deus, através da idolatria, através da imoralidade. Queridos irmãos e irmãs, nesse caso, a união dos israelitas com as mulheres desses povos resultou no fato dos adoradores de Yahvé cometerem o maior pecado citado ao longo de todo o Antigo Testamento, qual seja infidelidade na aliança com o Senhor. É isso que eles conseguiram. O maior pecado, infidelidade na aliança com o Senhor. Deus tinha dito: não terás outros deuses diante de mim. Mas eles tiveram. E não farás imagem de escultura. E eles acabaram adorando. Eles adoraram a Baal, junto com suas mulheres, as mulheres com que se prostituíram, e isso despertou a ira do Senhor. Veja bem, meu irmão, minha irmã, se você se colocar como Deus ou colocar alguma coisa como Deus em primeiro lugar e for infiel à aliança, o Senhor vai ficar irado. E como diz Jonathan Edwards, o pecador nas mãos de um Deus irado, ai, eu digo para você, ai de nós, se cairmos nisso. Moisés e os juízes de Israel então decidiram tomar os líderes do povo que tinham pecado e os enforcaram ao ar livre. Eles deram fim a isso. Pastor, mas isso aqui não é um ato de violência? Sim. Isso aqui não é contrário ao que nós acreditamos? Sim, mas naquele momento, já expliquei, eles ainda não tinham claro no processo da revelação que a luta era contra principados e potestades e a maneira de se tratar no Antigo Testamento ainda foi marcada por esse instrumental mais violento. Hoje nós sabemos que nós temos que vencer é na oração e no jejum, porque essa casta de demônios nós só vencemos através da oração e de jejum, como Jesus nos ensinou. Hoje nós sabemos, mas eles naquele momento ainda não tinham claro essa porção da revelação e eles enforcaram os que tinham pecado. Mas também é bom para nós entendermos que o Senhor não admite o pecado no nosso meio. Ele ama o pecador, está disposto a amá-lo, a ter misericórdia dele, a ver a transformação da vida dele, mas ele diz assim: vai e não peques mais. Houve um homem, queridos, queridas, chamado Finéias, homem fiel, feriu até a morte um israelita, alguém do próprio povo, e sua mulher, porque eles entraram no arraial de Israel e cometeram adultério. Numa demonstração do zelo do Senhor pela pureza do seu povo. Aqui um chamado para todos nós. Temos que manter a pureza pessoal. E pelo significado da aliança firmada entre o Criador e o povo escolhido, que somos nós, o povo de Israel e nós, que eu já venho falando, é uma sequência. Por causa do pecado, 24 mil homens de Israel morreram por causa de uma praga que veio sobre Israel. E eu não tenho dúvida que muito mais do que 24 mil irmãos e irmãs estão morrendo por causa de falta de pureza pessoal, por falta de arrependimento, de confissão de pecado, por fruto do arrependimento, por mudança de vida. Aprendi muito essa lógica, esse sentido com vários homens de Deus e com um em especial, o irmão amado. Há uma lógica. Você reconhece o pecado, você confessa o pecado, você se arrepende do seu pecado antes de tudo, e depois você mostra o fruto desse arrependimento, com a mudança de vida, senão não adianta nada fazer confissão. Bem, eles morreram através de uma praga liberada pelo Senhor. Essa praga só cessou quando Finéias fez a operação da justiça para com o pecado. Preste atenção. O telefone tocou aqui de novo. Eu estou aprendendo a vetar muitas vezes quando toca. Então, preste atenção, por causa do pecado, 24 mil homens de Israel morreram e milhares estão morrendo até o dia de hoje, através de uma praga liberada pelo Senhor. O Senhor é quem libera a praga quando vê o pecado no meio da casa de Israel, quando vê o pecado no meio da igreja. Essa praga só cessou quando Finéias fez a operação da justiça para com o pecado. Essa praga só cessa quando o Senhor opera a justiça no nosso meio. Não vai cessar. Não adianta tentar colocar remedinho, não vai cessar. Agora, pecado não é só o que você está imaginando, não. Ah, a promiscuidade lá, a, como se chama? A imoralidade, o adultério e a adoração de outros deuses. É toda vez que você se coloca como um Deus. Como primeiro lugar, como aquele que determina as coisas, a história. Eu acho que isso resume todo o resto. Quando você se coloca na posição de juiz, quando lhe falta amor para com o pecador, como Jesus teve, quando lhe falta misericórdia para acolher o pecador, ao invés de ter misericórdia, você vira o juiz desse irmão e dessa irmã. Você não é juiz, não. Você tem que ter misericórdia. E ensiná-lo a metanoia, a mudança de vida, a mudança de mente, a mudança de valor. Não é para ficar julgando, não. E nem para ficar dizendo que também só as pragas estão acontecendo por causa do erro desse irmão. Não, elas estão e elas vão acontecer enquanto não houver o conserto. Mas você, a você cabe amar e ter misericórdia. Acolher, corrigir, exortar a pessoa para que se corrija, os irmãos para que se corrija, pode ser no plural, a igreja, e depois você estará livre do sangue deles e delas. Mas é importante que você entenda que também pecado é quando você se coloca no centro da sua vida e não ora como tem que orar. Não lê a Bíblia como tem que ler. Não jejua como tem que jejuar. Não congrega como tem que congregar. Quando não oferta como tem que ofertar. Quando não Faz tudo aquilo que Deus mandou fazer, quando não realiza a missão, quando não se consagra como Deus deseja que você se consagre, quando você não comunga com os irmãos como Deus deseja que você comungue, quando você não realiza a missão. Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas você começou a discipular? Você participa do discipulado, da formação na sua igreja? Ah, não, estou sem tempo. Ah, não concordo com aquele líder, com aquela metodologia. Então você está pondo o seu eu na frente. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, o Senhor não tolera o pecado. Eu estou falando por quem já, como quem já atravessou isso. O Senhor me deu a graça de conhecê-lo e viver uma vida na busca da plena santidade. Mas nos momentos que eu posso pontuar e que talvez não cheguem aos dedos das mãos e dos pés, momentos pontuais de efetiva, clara, indiscutível, indiscutível, indesculpável colocação do eu na frente da vontade de Deus, às vezes até no ministério, colocando o ministério em primeiro lugar e não Deus. Ah, Deus tratou, irmãos. E Deus trata mesmo. Então não tenha dúvida que ele vai tratar. Essa palavra é para nós. Muito bem, a partir desse momento, Deus ofereceu novamente uma aliança de paz, depois de Fenéias fazer a justiça. Depois do Espírito Santo fazer a justiça, o Senhor estabelece a paz de novo conosco. O Senhor ofereceu uma aliança de paz para o seu povo através da vida de Finéias. Vai ser através da sua vida, em nome de Jesus, e dos seus descendentes, que foram abençoados, descendentes de Finéias, que foram abençoados com o sacerdócio perpétuo da casa do zelo do Senhor. Por causa do zelo do Senhor, melhor dizendo, e que o Senhor opere isso através da sua vida, dos seus descendentes na fé, e a quem sabe até biológicos, vivendo como sacerdotes na casa do Senhor, sacerdócio vivo, santo e agradável a Deus, oferta viva, santa e agradável a Deus. Todos somos sacerdotes. A reforma trouxe isso de volta. A reforma protestante. Todos somos sacerdotes. Irmãos, há três lições fundamentais que nós aprendemos nesse episódio, nesse capítulo. Em primeiro lugar, devemos saber que quando o inimigo de nossas almas não consegue nos derrotar através da violência e da guerra aberta, das obras de malignidade contra a nossa vida, de feitiçaria, ele tenta corromper nossos valores para que nós sejamos parecidos com esse mundo tenebroso, a fim de que sejamos infiéis para com Deus. Essa é a primeira estratégia que ele usa. Em segundo lugar, nós temos que entender que a ira de Deus diante da infidelidade dos discípulos de Jesus gera praga no nosso meio, no meio do povo de Deus. E gera morte espiritual. Eu vejo gente que simplesmente desconsidera se tornar discípulo mais maduro. Desconsidera. Simplesmente desconsidera. Eu quero te dizer que isso vai gerar praga e vai matar muita gente no dia do juízo final. Hoje nossos pecados já foram expiados pelo sangue de Jesus. Você deve estar dizendo que foi derramado na cruz. Mas eu quero também te dizer, para permanecermos debaixo da bênção do Senhor, nós precisamos manter a pureza pessoal. Como, pastor? Primeiro, não pecando. Segundo, no caso de termos algum pecado, nos arrependendo, confessando, mudando de atitude, mudando de vida. Ainda assim é necessário, segundo a Bíblia, confessarmos, claro, a Deus os nossos pecados ocultos. Como o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Os nossos pecados inconscientes. Salmo 19, Davi fala. Há pecados que eu nem sei. Estou falando numa linguagem pessoal aqui. Que eu nem tenho consciência se tenho guardado dentro de mim. Então confesse o seu pecado. Oculto, inconsciente. Ah, mas é inconsciente, eu não tenho consciência. É inconsciente, mas está lá dentro, queridão. Dentro de você. Então confesse seu pecado oculto e inconsciente, para que a infidelidade não fique no seu, no meu coração, no seu coração, escondida, disfarçada, como é próprio do inconsciente, que nós não vamos entrar agora aqui. E só lembrando, só um parêntese, que às vezes nós agimos mais pelo inconsciente. Quase sempre agimos mais por aquilo que nos está inconsciente do que por aquilo que temos consciência. Mas não é tema para esse momento. Só confesse e mude de vida. O terceiro ensino vem do testemunho de Finéias, para encerrar, que manteve o zelo para com a aliança e não poupou os pecadores. Nós temos que manter o zelo para com o Senhor, manter o zelo para com a aliança e não poupar o pecado em primeiro lugar. Como eu já falei, amar o pecador, ter misericórdia dele, mas corrigi-lo. Corrigi-la. Para que a praga não venha no meio da igreja. Em nossos dias, podemos preservar o pecador, caso ele se arrependa, caso ele se arrependa, verdadeiramente. Mas devemos manter claro que no dia do juízo final, nós deveremos nos apresentar ao Rei da Glória em fidelidade à aliança firmada na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu tenho certeza que você guardou cinco princípios fundamentais aqui, com os quais eu concluo dentro da proposição estabelecida de que nós devemos manter firmes a nossa aliança com o Senhor. Primeiro, o inimigo vai tentar frontalmente nos afastar da presença de Deus, gerando desânimo. Para você ficar em casa, não vou mais, não quero mais, vou abandonar o ministério. Ou então, eu sou pecador, não sou digno de estar lá. Ele vai tentar frontalmente atacar você. Primeiro. Segundo, se ele não conseguir atacar frontalmente você ao ponto de fazê-lo desistir ou desanimar, ele vai tentar sutilmente transformar você em alguém semelhante aos valores da sociedade que não conhece a Deus. Vai tentar mundanizar você. Tá bem? Esse é o segundo ponto. Ele vai tentar secularizar você. Ele vai tentar mundanizar você. É o grande problema da Europa hoje. Os irmãos que vão me ouvir na Europa, nós estamos fortemente presentes na Europa. Já disse a vocês, pela graça de Deus, estamos mais de 20 países. Então ele vai tentar secularizar. Por isso é difícil entrar o evangelho verdadeiro. Porque depois do que foi feito na Idade Média, com a igreja, a última coisa que a Europa quer de verdade é saber de cristianismo. Porque ele conseguiu secularizar a igreja, mundanizar a igreja, corromper a igreja. Mas já faz muito tempo e é tempo de nós voltarmos para lá e dizermos: não, o evangelho vivo é assim. É Jesus. Em terceiro lugar, há três coisas que você precisa fazer para se defender desses dois ataques, um frontal e um sutil. Quando o inimigo atacar a sua alma e não conseguir derrotar você através da violência e tentar corromper os seus valores para que você seja infiel com Deus, rejeite Esse é o terceiro ponto da conclusão. Rejeite. Eu não aceito essa mundanização da minha vida. Não aceito os valores desse século. Em quarto ponto, o quarto ponto conclusivo. Lembre-se que a ira de Deus diante da infidelidade dos discípulos de Jesus libera pragas sobre a vida da pessoa, das pessoas em geral, do plural. Né, das famílias, das igrejas, da sociedade. Então, vamos acertar nossa vida com Deus. Os pecados foram expiados na cruz? Foram, mas é preciso manter uma vida de pureza pessoal, não pecando. E se pecar, se arrependendo, mudando rápido de vida. Para que você possa dizer, como eu digo agora, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso contar nos dedos. Das mãos e dos pés, às vezes, em 10 vezes no máximo, em que 35 anos eu abandonei, ou explicitamente coloquei outras coisas em primeiro lugar na minha vida. Se chegar a isso, você pode dizer isso, meu irmão? Você pode dizer isso, minha irmã? Se não pode, é bom que comece a fazê-lo. E não julgue ninguém. E nem ache que isso é arrogância, não. Arrogante é aquele que diz que há 35 anos não serve para ouvir nenhum pastor e não serve para ir em nenhuma igreja. Isso sim é arrogância. Eu estou falando de vida e vida em abundância que o Espírito Santo gera e gera para o louvor da glória de Jesus. Eu não estou falando que foram 10. Só cometeu 10 pecados, não é isso. Estou falando de 10 vezes que frontalmente, explicitamente, ou até inconscientemente, Jesus tenha saído do trono, do primeiro lugar na minha vida. Então, em quarto lugar, não fique com o pecado guardado, porque isso gera praga. Por isso o Senhor nos livrou de tantas pragas, enfermidades, e sempre nos deu vitória sobre vitória. Porque ele encontrou um coração que ele mesmo gerou para o louvor da sua glória. Em último lugar, conclusivo aqui, para fechar, nós temos que ser como Finéias. Não admita que a aliança com Deus seja quebrada. Você deve preservar o máximo possível que você puder o pecador. Preserve, ame, tenha misericórdia. Não saia julgando, não saia jogando pedra. Jesus não fez isso. Não jogue pedra no pecador. Ou então, ah, eu me retiro porque o pecador está lá e eu não vou ficar lá perto do pecador. Para com isso, fariseu. Você está agindo como fariseu. Se o pecador está lá, é para você estar lá perto, é para você ter me amar, é para você ter misericórdia, mas é também para você corrigir com uma lança. Nesse caso, hoje, é a palavra de Deus, o ensino, o ensino da verdade que vai fazer com que ele abandone a prática do pecado. O pastor aqui da nossa igreja, o pastor Jessé, tem um trabalho maravilhoso. Na segunda-feira ele vai numa casa, na terça ele vai em outra, na quarta ele vai em outra, ensinando os irmãos a verdade. Eu venho desempenhando esse trabalho, outros vêm desempenhando outro, mas nós temos que trabalhar para que os pecadores se arrependam. E eu, depois desses 5 pontos conclusivos, o quinto é: seja como Finéias. Não admita o pecado que fere a aliança com Deus, mas trabalhe com os pecadores para que eles abandonem o pecado. E para fechar tudo, à luz da proposição, vamos manter claro que no dia do juízo final, vamos ter claro, manter claro na nossa mente que no dia do juízo final, nós vamos nos apresentar ao Rei da Glória em fidelidade e aliança firmada na cruz. Ah, eu não pequei, mas deixei o outro pecar, eu atirei pedra nele. Ai, ai, ai de você. Porque ele vai dizer: eu não te conheço. O meu filho Jesus não veio ao mundo para jogar pedra em ninguém, mas ele veio para salvar. Salvou prostituta, salvou publicano, salvou cego, salvou fariseu como Nicodemos, salvou todo mundo que lhe aparecia, ele salvou, ele veio para salvar. Não é para tirar pedra, é para salvar. É para trabalhar para salvar. Pastor, mas quem salva é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso. Opa, você está equivocado. Você tem a ver com isso. Você é a carta aberta de Deus. Você é o testemunho do amor de Deus. E através de você, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou através da palavra sobre. Na verdade, é a primeira fonte, e depois as outras fontes que eu não vou repetir todas agora. Mas não fique atirando pedra. Eu quero que você, se você não tiver pecado, pegue as pedras e atire. Mas se você já pecou como eu já pequei, então jogue as pedras no chão, salve as pessoas e diga para elas: vai. E não peques mais. Vão e não pequem mais. Essa palavra vai entrar e vai calar fundo no seu coração. E eu tenho certeza que em muitas partes agora, pessoas estão tomando uma posição igual à de Jesus. Igual à de Finéias. Igual à daqueles que mantêm a aliança com o Senhor. E muitas igrejas serão saradas por essa palavra. Porque é sua, pastor? Não, ela não é minha, é palavra do Rei da Glória. Por isso ela vai causar efeito. Porque a palavra dele não volta vazia. Se fosse minha, voltaria vazia. Mas como é dele, não vai voltar vazia. Agora mesmo, o Senhor está salvando pessoas, está restaurando a comunhão de famílias. Agora mesmo, eu creio que essa palavra está restaurando a comunhão de irmãos da igreja e colocando os irmãos na posição correta de não atirar pedra, mas de ajudar as pessoas a se livrarem do pecado, está ajudando a líderes, está abençoando pastores, está libertando a igreja das garras do pecado e está conscientizando de que Satanás tem duas grandes estratégias desde o Antigo Testamento, ou afrontar explicitamente através das obras de satanismo, ou então tentar mundanizar a igreja, secularizar a igreja. Mas você não vai permitir nenhuma coisa nem outra, porque você está recebendo uma unção de Finéias. Eu libero sobre você agora, na autoridade que o Espírito Santo me concede, eu libero sobre você que me ouve a unção de Finéias para restabelecer a bênção na casa de Israel e que ninguém mais morra pelas pragas. Pastor, então vou pegar uma lança? Não, já expliquei. Vai pegar lança nenhuma. Vai pegar a palavra, vai pegar o amor, vai pegar a misericórdia. Nossa luta é contra demônio, contra Satanás e demônios, e contra os valores desse mundo, e contra a velha natureza, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Isso era para aquela época, na antiga dispensação, no momento da antiga dispensação da revelação também, da vontade de Deus. Hoje você vai pegar os instrumentos que Jesus nos deixou e vai agir como Jesus. Haja como Jesus. E está acontecendo uma revolução agora, em muitas partes, em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, quero você que está saindo como Finéias, mobilize-se. Fale para mais gente do antigo grupo, que há um novo endereço agora, até a gente conseguir eliminar aquele grupo. Vamos ver se a gente fala com um especialista e elimina, porque na verdade o Luiz e a Delma deram a senha para nós na saída do hospital, depois acho que deram para a pastora, mas com as mudanças. Perdemos, é isso, ponto. E nós vamos recuperar ou colocar as mensagens lá, mas o ideal seria transferir as pessoas daquele grupo para esse. Irmão, irmã, fale para todas as pessoas de Entre Folhas, de Vargem Alegre, de Caratinga, da nossa região aqui no leste de Minas, para outras pessoas de Minas Gerais, para as pessoas do estado de São Paulo, para as pessoas do Brasil, querida irmã Vivian, nossa missionária, toda bênção sobre a tua vida, bênção como Finéias, continue divulgando para as nações e que tudo isso corrobore para a honra e glória do nome de Jesus. Mande números, mande números, mande números. O que nós queremos, números de telefone. E pessoas que se inscrevam. E nós queremos cada vez atingir mais pessoas com a palavra viva do Senhor. E o blog, eu repito, blog Logos 7. Ponha só um numeral. .blogspot.com. Pastor, o senhor fala direto? É, falo direto, porque o mundo fala direto de bobagem. Então eu vou falar sempre sobre isso, porque eu quero que mais e mais vidas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Fique na paz do nosso Senhor, como já disse. Aleluia. Amém.